as sombras da cidade, dois homens se encontram em seu ser, um rico cheio de vaidade, o pobre apenas a sofrer. Uma cordeira, sua filha amada, no seu regaço um lar de paz, mas o rico em sua jornada toma o que não é seu e traz. Ó Senhor, ouve meu clamor, teu perdão é meu clamor. Pequei como Davi, mas em ti eu vou viver, a graça que me faz renascer. Traz a verdade e o temor se acende em meu coração. Davi se rende à sua realidade, reconhece a dor de sua ação. Pequei contra ti, ó Senhor, mas tu és fiel e me amas também. Em meio ao lamento e à dor, eu sei que em ti serei bem. Ó Senhor, ouve meu clamor, teu perdão é meu clamor. Pequei como Davi, mas em ti eu vou viver, a graça que me faz renascer. Buscando a tua face, mesmo na dor, eu sei, teu amor nunca se desfaz. Assim como Davi, eu entrego meu coração, e em meio à tempestade, eu encontro a salvação. Ó Senhor, ouve-me.